CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN Foz, chegando agora às 10:04 deste sábado, dia 2 de agosto de 2014. Este é o programa CBN Foz Esportes e estes são os destaques desta edição. Foz do Iguaçu Futebol Clube encara a vice-líder Cascavel no estádio do ABC pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Foz Cataratas Futsal prepara-se para desafio fora de casa contra o Umuarama pela segunda fase da Chave Ouro. Dirigente de Foz do Iguaçu é eleito presidente da Liga das Escolas de Futsal do Paraná. Fase final dos Jogos Escolares do Paraná termina neste sábado na Terra das Cataratas. Time de futebol americano aqui de Foz do Iguaçu estreia com vitória na Liga Nacional. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Iniciamos o programa de hoje falando dos Jogos Escolares do Paraná. Termina neste sábado em Foz do Iguaçu a fase final da competição que trouxe aqui à Terra das Cataratas cerca de 6 mil jovens atletas, técnicos e integrantes das equipes procedentes de mais de 200 municípios paranaenses. Os Jogos Escolares são os maiores do gênero em toda a América Latina e a fase final acontece pelo segundo ano consecutivo em Foz do Iguaçu. A cidade-sede obteve bom desempenho em inúmeras modalidades, como no atletismo, no taekwondo e também nos esportes coletivos. Uma das disputas mais emocionantes para este último dia de Jogos Escolares é a disputa do basquete, cujos jogos finais acontecem hoje no ginásio do IFPR, na Vila A, com entrada gratuita. O site oficial do evento é o jogosescolares.pr.gov.br. E ainda falando de jovens talentos, os dois atletas de Foz do Iguaçu que participaram do Campeonato Brasileiro de Bocha Juvenil no fim de semana passado no Rio Grande do Sul, representando a seleção paranaense, voltaram para casa com o título da competição. Patrick Dal Bosco, de 14 anos, e Pedro Beckman, de 13, confirmaram os prognósticos positivos sobre os atletas paranaenses e asseguraram a conquista para o Paraná, desbancando Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. E quem também tem chances de título são os atletas do time sub-20 do Foz Cataratas Futsal, que lutarão pelo tricampeonato da Taça Paraná Sub-20 agora no mês de agosto. O quadrangular final será em Foz entre os dias 22 e 24 do mês, com jogos no ginásio Costa Cavalcante. Além do Foz Cataratas, participam o Santa Terezinha Futsal, São José dos Pinhais e Colégio Londrinense. Foz Cataratas e Santa Terezinha são apontados como favoritos. Dirigente de base do futsal em Foz do Iguaçu, o Emanuel dos Santos, mais conhecido como Mané do Esporte Mania, foi eleito no último fim de semana presidente da entidade batizada como Novo Futsal Paraná. Em entrevista à CBN Foz, Mané falou sobre a entidade que visa proporcionar uma alternativa de calendário às competições de base no estado do Paraná. Segundo Mané, uma das apostas do grupo é a criação da Superliga das Escolas de Futsal do Paraná, com a disputa de etapas que permitam maior tempo de preparação e também de tabela às equipes envolvidas. A intenção da gente é preencher algumas lacunas no calendário anual das categorias de base do futsal. Nós temos as competições a nível de Federação Paranaense, que elas são realizadas praticamente em um período de 30 a 60 dias por categoria durante o ano, mas nós temos uma lacuna muito grande nisso. Isso aí causa alguns danos para esse trabalho perante as categorias de base. Reunindo então todos esses dirigentes e técnicos, nós achamos por fim realizar essa fundação dessa nova entidade, para que a gente possa fazer um trabalho muito mais intenso nessas categorias de base no futsal paranaense. Outro foco do trabalho é o cadastramento das entidades que trabalham com o futsal feminino como forma de incentivar a prática da modalidade, hoje praticamente abandonada pela Federação Paranaense. Essa foi uma das pautas da nossa reunião e o futsal feminino vai ter uma atenção especial da NFP. E nós vamos percorrer o Paraná inteiro, os membros da diretoria, eu fui escolhido por unanimidade para ser o representante ou presidente desse novo projeto. E nós vamos, a partir de agora, do mês de agosto, estar percorrendo o Paraná inteiro para desenvolver um projeto de filiação dessas entidades. E o futsal feminino vai ter um carinho especial, ou seja, a visibilidade que vai ter as categorias menores no futsal masculino vai ter também o feminino. A entrevista de Emanuel dos Santos, o Mané, presidente desta associação Novo Futsal Paraná, NFP, está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10 horas e 10 minutos e ainda falando de futsal, o time profissional do Foz Cataratas, que disputa a Chave Ouro do Paranaense, conquistou na noite do último sábado sua segunda vitória na segunda fase da competição, batendo o Ampere no Costa Cavalcante pelo placar de 4-1. O próximo desafio será na segunda-feira no ginásio Amário Vieiro da Costa, em Umuarama, contra a equipe local do Umuarama, que disputa também a Liga Nacional de Futsal. O Umuarama é também o líder do grupo do Foz no estadual, com 7 pontos ganhos. Na chave prata do Paranaense, o Santa Terezinha Futsal, que venceu apenas uma partida na competição, joga em casa na noite de hoje, a partir das 8h30, contra a equipe do Itaipulândia. No mesmo horário, o Matelândia recebe o Açaí. Das três equipes do Oeste que disputam o torneio, o Matelândia é o melhor colocado, figurando na quinta colocação com 19 pontos ganhos. O Itaipulândia é o oitavo com 9, enquanto o Santa Terezinha é o lanterna com apenas 3 pontos. Com os maus resultados, Joel de Loco deixou a equipe, que passou a ser comandada pelo técnico Jorge Lecian. Futebol feminino agora nas ondas da Rádio que Toca Notícia. A equipe do Foz Futebol Feminino terá 3 atletas representando a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20, que acontece neste mês de agosto no Canadá. São elas a zagueira Tainara e as atacantes Bianca Brasil e Patrícia Sochor. A estreia brasileira acontece na terça-feira contra a China. Na sequência, a seleção enfrenta os Estados Unidos e a Alemanha em sua dificílima participação na fase de grupos da competição. O Foz Futebol Feminino tem atletas convocadas também para as seleções do Paraguai e da Argentina. Representante da região de fronteira no futebol americano, a equipe do Foz do Iguaçu Black Sharks estreou com vitória na Conferência Sul da Liga Nacional, em partida disputada no último sábado no campo da AKLP. Em entrevista à CBN Foz, o presidente do Black Sharks, Marcos Vasconcelos, falou sobre a suada vitória por 16-15 sobre o FPR Legends, equipe de Curitiba. Uma vitória bem, bem sofrida, né? Uma vitória assim que você fica, depois que termina o jogo, você fica mais feliz do que se fosse uma vitória fácil, né? Mas foi sofrido, viu? Foi uma partida bem definida no finalzinho, porque a gente estava perdendo de 10-15, né? E faltando aí menos de um minuto para acabar o jogo, a gente conseguiu fazer um touchdown e viramos o jogo para 16-15. Então, ficou aí os últimos segundos ali do jogo, ficou bem, bem difícil para a gente. Eles fizeram uma tentativa que não tinha mais chance, eles já estavam para a quarta chance deles. E o jogo já estava ali com 6 a 8 segundos para terminar. Então, a oportunidade deles era tentar fazer 3 pontos, que viraria o placar de novo, mas felizmente eles não conseguiram acertar, passou aí 50 centímetros do gol aí. O próximo adversário do Foz do Iguaçu Black Sharks fora de casa será o time do Santa Maria Soldiers do Rio Grande do Sul. Nós vamos jogar lá dia 16, né? Vamos sair daqui dia 15, portanto você vê uma viagem longa, tudo, e bem, vai ser bem complicado para nós também, porque a gente, todo mundo sempre tem o seu trabalho, então a gente sai daqui dia 15, joga dia 16 e já retorna, termina o jogo, já retorna para casa. Neste ano, a estrutura do futebol americano no Brasil foi dividida em 2 torneios, Liga e Superliga. O Foz do Iguaçu Black Sharks disputa a Liga, que por sua vez está dividida em conferências regionais com 5 equipes cada, das quais apenas o campeão avança. Na Conferência Sul estão Black Sharks, o FPR Legends, Santa Maria Soldiers, Porto Alegre Pumpkins e Itapema White Sharks. Segundo Marcos Vasconcelos, a nova fórmula trouxe competitividade para as disputas. Ele ficou bem, bem melhor dividido, né? Então, nós ficou assim, tipo, Superliga e Liga ficou, digamos assim, quase uma primeira e uma segunda divisão, né? Então, pegou os times que estavam mais na elite, que tem mais um poder melhor de jogo e mais tempo também de estrada, né? E aí ficou, a gente ficou com a Conferência Sul. Então, se classifica, são quatro, né? Se classifica um time só. Cada conferência tem cinco times, se classifica um time em cada conferência. E daí vai para semifinal e final. Para a sequência da temporada, o Foz do Iguaçu Black Sharks importou reforços vindos do México e que já começam a auxiliar a equipe a conquistar experiência e melhorar o padrão técnico de jogo. Black Sharks fez uma contratação no começo do ano com dois americanos e daí acabamos vencendo o contrato, a gente não renovou com eles e acabamos contratando quatro mexicanos, né? Então hoje a gente tem aí para ajudar a gente até na experiência, que eles têm um caminho mais percorrido, né? E estamos contando aí com quatro atletas mexicanos. Lá é o segundo esporte deles, é o futebol americano, né? Porém ainda o futebol americano lá é amador também. Mas eles já têm uma familiaridade com o americano muito, muito próximo, né? Então ajuda muito, traz muita experiência. A entrevista com o presidente do Foz do Iguaçu Black Sharks, Marcos Vasconcelos, está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. 10 horas e 16 minutos, vamos falar agora do Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu, com os jogos da primeira e da segunda divisão programados para amanhã de domingo. Na primeira divisão serão dois jogos às 10 horas e 30 minutos no estádio do Guairacá. A Vila Paraguaia vai enfrentar o São Francisco. Já as equipes do Jardim São Paulo e do Canarinho vão se enfrentar no campo do Jardim São Paulo. Os outros jogos começam um pouco antes, às 10 horas da manhã. O Baterias Pilar enfrenta a Portuguesa, jogando no campo do Tertuliano, ali no Parque Presidente. Três Lagoas e União Copo Gelado vão se enfrentar no estádio Jefferson Bonfim da Cruz, em Três Lagoas. O vice-campeão do ano passado, Vila C Futebol Clube, recebe a Vila Miranda em casa, na Vila Senova. CRG 14 terá um jogo difícil contra o Aparecidinha, na zona rural. Já os jogos de ida das semifinais do Campeonato Amador da 2ª Divisão 2014 acontecem também no domingo pela manhã. O Choque CBN irá jogar contra o União Vila C no campo do Jardim São Paulo às 8h30 da manhã. Já no estádio Menezes da Rocha, também às 8h30, o Guairacá enfrenta o Jardim Itália Vila Borges. Previsão de muita emoção também nos gramados do futebol veterano em Foz do Iguaçu, com jogos marcados para este sábado nas categorias 35, 40, 45 e 50 anos, a partir das 14h, em diferentes locais da cidade. Na categoria 35 anos, o time da CBN Foz encara o Iguaçu no campo do Aparecidinha a partir das 14h. A categoria 50 anos é a mais movimentada, com jogos dos grupos A e B e muita confraternização também entre os experientes atletas. Já no domingo à tarde, é a vez do futebol profissional, com o Foz do Iguaçu Futebol Clube em campo contra o Cascavel no estádio da ABC, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Trata-se do encontro entre o líder, o Foz, e o vice-líder da competição. Em entrevista à CBN Foz, o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Osman, avaliou que o jogo deste domingo será possivelmente um dos mais difíceis do campeonato. Cascavel com uma equipe fortíssima, é um investimento muito grande. Os políticos de Cascavel, coisa que não acontece em Foz, os políticos de Cascavel abraçaram a equipe, se uniram em torno dela e investiram um bom dinheiro, e eles têm um planejamento para chegar à primeira divisão. Nós não estamos brigando para a primeira colocação no campeonato para chegar na primeira divisão, nós estamos brigando para ficar entre os dois e chegar, porque uma das vagas eu tenho certeza absoluta que será do Cascavel, afinal eles investiram mais de R$1 milhão para chegar à primeira divisão. Vai ser um jogo importante, um jogo difícil, o mais importante dessa fase. Tenho a certeza que o torcedor vai ficar contente, porque vai reviver novamente um clássico antigo do Oeste, Foz do Iguaçu e Cascavel, em várias disputas pela segundona. E eu acho que o torcedor que for ao estádio do ABC vai ter um belo de um espetáculo. Para a partida, o Foz do Iguaçu Futebol Clube não terá a presença do atacante Negreiros, que teve uma contusão detectada na última quinta-feira e deve desfalcar a equipe até a próxima rodada. No domingo passado, o Foz venceu o Apucarana Esportes por 2-0 em casa, em atuação que empolgou a torcida que estava desconfiada após a derrota na estreia para o PSTC. Para este fim de semana, a expectativa, segundo a Arife, é de público ainda melhor no estádio do ABC, cujo público vem se caracterizando pelo clima familiar nas arquibancadas. É gostoso ir ao estádio. Eu tive uma grata surpresa esse final de semana, que nós tivemos uma visita de muitos descendentes de palestinos e de origem árabe no estádio do ABC. E todos saíram muito contentes com o que viram, porque viram um estádio seguro, um estádio limpo, muito bem cuidado, uma equipe guerreira, que foi a nossa equipe, vencendo o jogo, mas viram muitas crianças, mulheres e senhoras e idosos cuidando. Então é um estádio familiar, é bacana ir ao estádio do ABC. E fora isso, muitas senhoras que pela primeira vez foram ao estádio do ABC dizendo que não gostaram, vão trazer as amigas, os amigos, porque é um domingo agradável. A previsão também é de um clima bom nesse final de semana, então é um domingo, um final de tarde gostoso a partir das 15h30 no estádio do ABC, ficar 2 horas no estádio prestigiando uma partida de futebol com as amigas, com os amigos e passa a ser bem um final de tarde de domingo. Os ingressos antecipados no valor de R$12 podem ser adquiridos até hoje nos seguintes pontos de venda em diferentes locais da cidade: no Porto Meira, Supermercados Gattini, Mercado Dallas e Bar do Darcy, no Centro, Camalito, Bar do Juca e Banca do Abel, no Porto Belo, Supermercado Rocha, Vila C, Supermercado Vila C, Vila Portes, Estacionamentos Bismilá, Avenida República Argentina, Estádio do ABC e também Dourado Pesca, Morumbi, Farmácia Brenda, Três Lagoas, Supermercado Kozievich e Supermercado Nandi, Avenida JK, Casa Sabrina. Na hora, os ingressos custarão R$20 a inteira, mulheres e crianças pagam meia. 10 horas e 21 minutos, e antes de irmos à programação esportiva deste fim de semana nas ondas da CBN, uma última informação: o Foz do Iguaçu recebe hoje e amanhã uma etapa do 5º Campeonato Paranaense de Orientação, uma espécie de rally a pé, na qual os competidores precisam localizar uma série de alvos e vence quem fizer o melhor tempo. A prova hoje acontece na mata entre a Vila A e a BR-277. Amanhã as disputas serão na Estrada Velha de Guarapuava. Outras informações no site cbnfoz.com.br. E o fim de semana será de muito esporte na programação da Rádio CBN, com a transmissão de jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, com jornada a partir das 4 horas, você confere as emoções de Vasco e Paraná Clube pela Série B do Brasileirão. Na sequência, pela Série A, o Botafogo recebe o líder Cruzeiro em mais um jogão de bola aqui na rádio que toca notícia. Já no domingo, a jornada esportiva tem início às 3 da tarde para a transmissão do duelo entre Palmeiras e Bahia, com bola rolando a partir das 4. Às 6h30 da tarde tem o confronto entre Internacional e Santos, ao vivo do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O sinal da CBN você ouve ao vivo na internet em cbnfoz.com.br ou no AM em 1320 em toda a Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado, dia 2 de agosto de 2014, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Outras informações locais aqui na rádio que toca notícia ao longo da programação e também na internet cbnfoz.com.br, onde este programa estará disponível daqui a pouco para download. Vamos a uma rápida pausa na programação. Logo na volta, CBN no seu bairro. CBN Foz.